Na tarde deste domingo, por volta de 14 horas, policiais militares do grupamento Choque do 14º BPM, atendendo a solicitação de populares, fizeram uma vistoria em um ferro velho na rua Lamartine Babo, no bairro Jardim Central, proximidades da Avenida JK. A denúncia era de que no local que servia como revenda de peças usadas, estariam sendo desmontados veículos furtados e roubados. Quando os policiais chegaram, foram recebidos por um indivíduo que disse que no local tudo estava dentro da normalidade e que funcionava assim uma oficina mecânica e uma loja de autopeças, mas dentro da lei. Os policiais então pediram permissão para fazer uma checagem no interior do imóvel e checaram vários veículos que estavam no interior do estabelecimento. Nenhum deles apresentou nenhum tipo de restrição, até que os policiais chegaram no interior do barracão, onde uma caminhonete S10 com placas de São Miguel do Iguaçu estava em um equipamento elevatório. Quando os policiais checaram a placa, descobriram que o veículo havia sido roubado horas antes naquele município de origem. Foi então realizada a prisão de dois indivíduos que foram autuados em flagrante. Genivaldo Batista de Medeiros, de 40 anos, e Leandro de Oliveira Fernandes foram encaminhados à 6ª SDP para as providências cabíveis, como explica o soldado Vanderlei Alves, do pelotão de choque. Por coincidência, na data de ontem, a gente teve um carro de um colega nosso, um policial militar, que deixou seu veículo em frente ao estabelecimento e acabou sendo vítima de furto do mesmo. Aí hoje a gente se inteirou dos fatos e saímos à procura de possíveis locais onde poderíamos até encontrar esse veículo. Aí passando por aqui, resolvemos fazer uma vistoria nesse estabelecimento, onde notamos a presença de um cidadão interior do pátio, o qual se apresentava bastante nervoso com a nossa presença. Aí na sequência a gente começou a checar a placa dos veículos que aqui se encontravam, onde que após a checada dessa caminhonete foi constatado aí que a mesma apresentava queixa de furto na data de ontem. Foi furtado na região de São Miguel, por volta da meia-noite em uma chácara. Aí no momento em que estávamos checando a caminhonete aqui, o cidadão fechou todo o estabelecimento e acabou soltando dois Rottweilers que se encontravam no pátio ali também. Constatado a queixa de furto à mesa, solicitamos para que o mesmo abrisse o portão, o qual não acatou. Tivemos que arrombar o portão e adentrar o pátio aí. A procura do mesmo que acabou se omiseando no interior do estabelecimento. Acabamos encontrando uma passagem falsa ali, né, que dava acesso a outra residência dos fundos, onde acabamos encontrando ele escondido dentro da outra casa. O que que acontece agora? A vítima já foi acionada, né, então já compareceu aqui o local, está acompanhando toda a ação. O veículo vai ser conduzido até a CCCP e serão apresentadas duas pessoas que se encontraram aqui no local também na situação de flagrante por receptação do veículo. O proprietário da caminhonete, morador de São Miguel do Iguaçu, esteve no local onde o veículo foi encontrado e conversou com nossa equipe. Quanto que foi roubada essa caminhonete, senhor? Foi ontem de manhã, de madrugada. Ontem. Durante a madrugada? Foi assalto? O que que foi? Não, eles só entraram para dentro, roubaram os documentos e pegaram a caminhonete e sumiram com ela. Porque aí eu só vi de manhã quando eu cheguei lá que não vi mais a minha caminhonete. Ela estava onde, a caminhonete? Estava dentro de uma garagem que eu tenho lá. Dentro da sua casa? Na minha casa, do lado assim, até uma garagem que eu tinha feito, que eu estou fazendo uma casa nova, eu fiz a casa nova e ainda não está pronta a garagem para botar ela dentro. Certo. Aí eu tinha feito um lugar lá com as lonas e ela estava debaixo daquilo lá. Aí às 3h30 o meu peão tinha saído, que ele tinha que ir nesse negócio de arrumar a coluna dele, aí ele falou que a caminhonete estava lá ainda. Então foi daí das 4h em diante. Que eles roubaram. E como é que o senhor ficou sabendo da localização dela? Ah, hoje me telefonaram lá em casa que eu tinha encontrado a caminhonete aqui. Mas já estava quase desmontada. Mas aí eu chamei, acionei a polícia ontem de manhã, na hora que eu subi do... Aí eles fizeram BO e falaram, a tua caminhonete não passou para o Paraguai ainda não. Porque a caminhonete está no Brasil. Está feliz em ter recuperado? Ah, com certeza, quem que não fica feliz? Tem seguro, tem tudo, mas... Eu falo, eu pago o seguro, mas nunca quero que aconteça nada. Tá certo. Fico muito agradecido. Feliz com o trabalho da polícia. Ai, meu Deus, que Deus abençoe eles toda a vida, né? Que isso aí é a polícia da Foz aqui, de São Miguel, também me ajudaram muito. Então, fico muito feliz por isso. Antes do deslocamento dos policiais e dos presos para a delegacia, uma advogada já estava no local para providenciar o resguardo de todos os direitos dos detidos na situação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.